Portal do Rocha. Paulinho Paixão. Pra nós dois, chega de se aventurar, chorar depois. E se alguém perguntar por que a gente voltou, direi que a nós dois importa o nosso amor. Querida.